sabem, já há uns anos a esta parte, eu estou a ser convidado para me candidatar a presidente do Sporting. Nunca calhou porque há tempos bons e tempos maus. E então nos tempos em que a gente não tem tempo às empresas, tem tempo para o Sporting. Para estar a pôr o nosso nome, só por colocar nome não vale a pena. Que a gente quando vai para as coisas é para servir onde nós estamos. E eu vou para o Sporting para servir o Sporting, não para me servir a mim dele. Quero dizer que neste momento tenho tempo disponível para poder lá estar. Eu e uma equipa de trabalho, de facto, estamos a desenvolver o nosso contacto e estas situações são situações que a gente ponderou e avançou, porque o Sporting precisa de cada vez mais união, porque é o que eu costumo dizer, unidos vencemos. Unidos vencemos, vamos fazer uma candidatura livre, liberta de factos concretos em que não haja qualquer tipo de pessoa envolvida em qualquer problema, em qualquer situação, em qualquer direção antiga, da gente possa estar a fazer o nosso trabalho com dignidade, com respeito e salvaguardar os interesses do Sporting. O Sporting é grande, quer unificar o país, o mundo, o Sportingista todo, e é o que nós estamos a fazer. Portanto, e até o dia 8 de setembro, julgo que é o dia das eleições, promete então uma campanha liberta de polémicas. O seu objetivo é então dar uma vida nova ao clube? Sim, nós vamos fazer a apresentação da candidatura dia 4, agora na quarta-feira em Coimbra, e dia 8 de setembro lá estaremos todos das listas concorrentes, porque eu penso que qualquer lista que ocorra ao Sporting são listas com credibilidade e que todos querem melhor, e nós também não ficamos atrás, até porque nós, é como eu lhe digo, nós somos pessoas que já demos e demonstramos qual é que é a nossa capacidade empresarial, e o Sporting é grande, é forte e tem que ter pessoas capazes para poder desenvolver atividade e desenvolver o nome que ele tem a nível nacional e internacional, como já falei. Quanto à possibilidade da recandidatura de Bruno de Carvalho, como é que equaciona e como é que olha para essa realidade? O Bruno de Carvalho, quer queiramos, quer não, fez um trabalho bom para o Sporting. Eu não estou de acordo com as últimas atitudes, mas isto são coisas que acontecem. Ele, enfim, está livre de concorrer, na minha opinião. Acho que qualquer pessoa pode concorrer, e se ele concorrer, meu amigo, temos que estar todos frente a frente, de forma a que ninguém prejudique ninguém e que sejamos todos sensatos a querer o melhor do clube, que é o que nós queremos, e penso que qualquer concorrente concorra, independentemente de quem quer que seja, que irá tirar a fazer o mesmo, não é? Nós estamos a ponderar é que, de facto, nestes frente a frente, nós não queremos nem preocupar a vida dos outros. E esquece de dizer que eu sempre fiz, e quem me acompanha sabe disso, melhor do que os outros. E aquilo que nós vamos fazer para o Sporting é que fazer melhor que os concorrentes e fazer melhor também que os clubes vizinhos, não é? E nacionais, que é o que a gente quer. E conseguir títulos, não é? Para o Sporting. Evidentemente. É o que eu digo, nós fazer melhor que os outros vamos ganhar, não é? A união que nós estamos a fazer, unidos venceremos, portanto, essa situação que devemos fazer é que, de facto, o Sporting seja uma família só e que um fale por todos, outros falem por um.